feridas como rosas cálidas. Mas ó, não se esqueçam da rosa, da rosa. Da rosa de Hiroshima, rosa hereditária. Estúpida invalidar a rosa com cirrose, a anti-rosa atômica. Sem cor, sem perfume.